daqueles que não gosta de pensar no dia de amanhã, né? Você diz que prefere viver o dia de hoje, prefere viver o presente porque o futuro a Deus pertence. Mas lembre-se que não está fazendo nada para que as coisas mudem. E a sua paz de hoje, infelizmente, pode se tornar o seu tormento de amanhã. Querem todos em paz, que todos fiquem em paz, reivindicando a paz, só pra descansar em paz, ganha sem mais. Você é incapaz, na densa neblina, chapado, viciado, minguado na brisa, refletindo a atitude do totó da minha vizinha. Late, não morde, come, dorme, caga, mija, casinha, se liga, paz e a seca. No Brasil é meio de vida, que nem reforma agrária, quem tem mais terra domina. Na moralina, só com gíria, ninguém se comunica. A marizinha envolve, absorve e paralisa. Apazigua não deixa otimista, nem pessimista. Ridiculariza pensamentos, sentimentos, ideologias. Como se quem risca não entendesse o social? Como se quem dança não conhecesse o mundo atual? O grafite sem protesto na fachada do comércio. Não deixe capaz, te peça de usar o cérebro. É o ratinho na roda que não chega a nenhum lugar. O controle remoto que não para de desafiar. É o desempregado sem coragem de trabalhar. Nessa paz, a situação nunca vai mudar. É o cidadão que não tem lugar para morar. A mansão cheia de grade que tá a aprisionar. A cachaça facinha liberada para comprar. Nessa paz, a situação nunca vai mudar. Às vezes traz impossibilidade e inércia, deixando impotente o suficiente sem conversa. Tirando da linha reta, tirando do objetivo, mentindo pra inteligência, dizendo tá tranquilo. É aquilo, agir inimigo pode aprender. Se vestir, gingar, tentar parecer com você ou comigo, confundindo, dizendo ser nosso amigo e repetindo. Mais fudido do ritmo. Eu milito, acredito na história do Racionais, do DMN, do Public Enemy, de outros mais. Cantaram, se privaram pra ver o povo capaz. Pela vitória dos segregados, cada moça, cada rapaz. A luta dos ancestrais não merece um balde d'água. Não vai vingar a paz enquanto o racismo arrasta. Assunto, tese da década passada. Tem gente fingindo de morto, tomando rima na cara. É o ratinho na roda que não chega a nenhum lugar. O controle remoto que não para de desafiar. É o desempregado sem coragem de trabalhar. Nessa paz a situação nunca vai mudar. É o cidadão que não tem lugar para morar. A mansão cheia de grade que tá a aprisionar. A cachaça facinha liberada para comprar. Nessa paz a situação nunca vai mudar. Os problemas continuam os mesmos. Século 21, passando veneno. Com desrespeito, desigualdade, paraíso não existe. Com amor e dignidade, o brasileiro ainda persiste. Faço um convite pra quem se oprime, escravo do vício. Pra quem não vive na rua, mas tá gozando do mimo. Quem tá no miudinho, ameaça o ouro do bandido. Assistindo diariamente, assistindo. Bingo, bingo, dois patinhos na lagoa. Aposentadoria, empréstimo, pensão, a vida boa. Na época do meu pai, as coisas não eram tão boas. Ditadura, censura, tortura, comia solto. Agora é silêncio nas ruas, fazendo cara de sonso, boiando no meio de todos, como se fosse um peixe morto. Pra levantar a bandeira, tem que ter propósito nisso. A pomba branca pede paz, mas vai continuar rindo. É o ratinho na roda que não chega a nenhum lugar. O controle remoto que não para de desafiar. É o desempregado sem coragem de trabalhar. Nessa paz, a situação nunca vai mudar. É o cidadão que não tem lugar para morar. A mansão cheia de grade que tá a aprisionar. A cachaça facinha liberada para comprar. Nessa paz, a situação nunca vai mudar. E pra poder mudar, depende de você acreditar. Tem que perseverar, tem que sonhar, lutar, correr atrás. Não só agitar, não só falar em ninguém. Esperar em você, confiar. Depende de você para a vitória chegar. Mas isso, irmão, depende de você manifestar o seu coração através da sua ação. O sentimento não pode ser maior que a razão. Não pode esperar em quem confiar. Político não dá, só sabe falar, só sabe agitar, nos enganar. Nunca perde, sempre ganha, sempre bate, nunca apanha. Só enrola as pessoas quando aparece na campanha. É muita treta, tio, não gosto nem de falar. Mas sinceramente não posso me calar. Tenho que reivindicar os meus direitos. Correr pelo certo é desse jeito que eu faço mesmo, sem preconceito. É hip hop de qualidade no meio dessa sociedade cheia de maldade, iniquidade, perversidade que invade no dia a dia. Mas os que plantam com lágrimas colherão com alegria. E é com prazer que eu digo pra você que pra você vencer depende de você. A vitória está mais perto do que você imagina. Então acredita, mano, então acredita, mina. Não desista, sonhe, lute e persevere, porque só assim que você realmente consegue realizar seus sonhos dentro do seu coração. Depende de você. você acredite, sangue bom, é isso mesmo, satisfação, em forma de repente, Enésimo, salve, salve, Max, musicamente.